Vamos arrochar. Ítalo França aí nos teclados. Portal do Arrocha. Quem sabe canta? A gente conversa sem usar palavra, só pelo olhar. E quando cê prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão. A gente se gosta como namorar e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é difícil. Canta aí, vá! E tem muito casal, tem muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, o romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar, o romance. Bora, né? Tchau, sax.